Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe a partir de agora na antena da SBSR e começamos com uma espécie de exploração de música psicadélica num registro, obviamente, porque aqui estamos, instrumental. Australianos Amy Nash e Vaughn Ripper juntos chamam-se de Black Rider, do disco The Door Behind the Door, primeiro de Final Sleep. Boa noite, bem-vindos. obra épica de Max Richter, From Sleep, de La Dream 3, antes de Black Rider, para continuarmos com o regresso de Scott Morgan, que se inspirou para Equivalents nas fotografias a preto e branco de Alfred Stieglitz. O disco Equivalents tem por lá uma série de temas que importam serem ouvidos juntos, mas aqui ligamos dois. Primeiro Equivalent 3, depois a versão número 8, Equivalents, novo título de Scott Morgan, alter ego Lushill. Thank you. Edição de Luís Fernandes, que em 2018 tinha colaborado, já não era a primeira vez, com Joana Gama no belíssimo EP The Still Point of the Turning Worlds. Luís Fernandes, que já foi Astro Boy e Landforms, aqui de Demora, a parte número 2. Logo depois, Amir Abi, sons mais declaradamente ambiente, mas também com drones sombrios e às vezes luminosos, de Secret Pyramids, a Descent. Para continuarmos com um disco novo, uma edição de um selo que apreciamos, Deno Valley Records, de Ricardo Donoso. Agora a música difícil sempre de qualificar, Recalibrate e A Hostage of the Past. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, projeto de Ryan Bissett of Tribe, edição Backwater Revisited, Linear, e depois a música nova e improvável do líder dos Granddaddy, explorações à guitarra e também com sintetizadores analógicos em Arthur King Presents, Jason Lytle, Nylon and Juno. De Jason Lytle, terminamos com Hitch Your Wagon to a Falling Star. O programa Em Transe tem também a colaboração nas fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Tudo pode ser visto e lido em radiotranse.blogspot.com. Por lá e também na loja do iTunes encontram os links para os podcasts. Boa noite, até breve.